ameaça para o mato, que também é contra a maioridade penal. Pois temos sede de um futuro bom, menos presídios e mais educação. Menor de idade sem escola traz a formação, e a mudança é o incentivo e não a fundação. Ao invés de arma, usa o lápis pra mudar o mundo. Direcione sua vida para um novo rumo. Cada segundo que perdemos já não volta mais. O que se foi virou passado, o que passou ficou pra trás. Então olhe pra frente, abraça sua mente e acredite. Somos realmente algo de bom que modifica. Viva a sua vida e faça dela um instrumento pra ajudar o próximo. Não precisamos de argumento, basta ter vontade, dignidade e atitude. Muito mais que mérito, é um dever da juventude adquirindo estudo. Conhecimento, inteligência, sabedoria é tudo. Vivência, da experiência pra ser o bom adulto e não deixar se influenciar. A escola é nosso escudo, livre é arma pra lutar. Vamos lá, buscar o que é nosso por direito. A luta é incessante na conquista do respeito. Pois temos sede de um futuro bom, menos presídios e mais educação. Menor de idade sem escola traz a formação, e a mudança é incentivo, não é a fundação. Ao invés de arma, uso laços pra mudar o mundo. Direcione sua vida para um novo rumo. Cada segundo que perdemos já não volta mais. O que se foi virou passado, o que passou ficou pra trás. Então olhe pra frente, abra sua mente e acredite. Somos realmente algo de bom que modifica. Viva a sua vida e faça dela um instrumento pra ajudar o próximo. Não precisamos de argumento, basta ter vontade, dignidade e atitude. Muito mais que método, é um dever da juventude adquirir estudo. Conhecimento, inteligência, sabedoria é tudo. Vivência traz experiência pra ser um bom adulto e não deixar esfriar. A escola é nosso escudo, livre é arma pra lutar. Vamos lá, buscar o que é nosso por direito. A luta é incessante na conquista do respeito. Pois temos sede